tristeza. Talvez tua saudade. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descompasso, desperdício, perdeu o som. É tão exata e hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Sonhos vêm. A dor que sentes, eu grito, acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. Tem um poço, mas a água é boa.